3975, contabilizado Congonhas, conforme a nota de voo, seu voo 10, nível 3 em reserva, seu colono 0, primeira curva à direita, São Voo 1, Leda, Nótiva, 5471-1120, decimal 8. 10 São Paulo, Congonhas aprovado, via uniforme do voo 10, nível 360, decola São Voo 0, direita, São Voo 1, Leda, Nótiva, transponder. 5471, controle 120. Correto, show, pronto na 12. Terremoto. Fala 3-9-4-1. 961, Goro 961, o galeão conforme, é pro 144, o nível 360, decola no 0, primeira curva à direita, são voo no mesmo deco, 5472, 120, decimal 8. Autorizar o Chamitax, como nós lembramos.